dia, Oceania 62, segunda informação. É, papá. Sobre informação Fox. Bom dia, 6251, Foxtrot correta. Tenho o 360 aprovado para Guarulhos. Um minuto para cópia, senhor. Cinema 251, pronto para cópia? Pronto para copiar, 6251. Baixa Cinema 251, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Krat, onde intercepta a Zulu 14 até a posição Groof, após a Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após direto conforme rota apresentada no plano de voo. Controle opera em 119.8, transponder 5136, Oceania 6251. Copiado 6251, Guarulhos 360, pista 10, curva direita da El, após El Leda, Krat, Operzulu 14, Groove, Operzulu 16, Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, Trive, depois rota do plano de voo, 1198 e o transponder é 5136, 6251. Protegimento correto, Oceania 6251, remoto do ponte principal, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Chamarei, pronto, 6251. Seria possível o 3601 voar brígida presente, senhorita? Aguarde 3601. 3601 3601, vou em bridge, submantenho o nível 360 e chame Centro Recife no 251, alterno no 3325. Gente, obrigado, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, o Tan, Mike Hotel Oscar. Mike Hotel Oscar, prossiga. Mike Hotel Oscar, solicitando autorização para reboque do finger de número 9 para o finger de número 7. Só um minuto. Ocean 6251, é a Torre Salvador. Segunda, prossiga. 6251 tem condições de prever quando vai pedir para o pushback, sir? Desculpa, pode confirmar sua mensagem, não entendi. Gente, em quanto tempo vai pedir o pushback, sir? Minutos de março, nosso estimado. Está faltando dois passageiros, ainda vai. Tá ok, então mais 5 minutos, estou ciente, obrigado. Michael De Oscar, tem condições de efetuar o reboque em aproximadamente 5 minutos, senhor? Positivo, senhor. Positivo. Livre agilizando, chame o término, Michael De Oscar. Ok, senhor. Mantendo as coisas. Salvador Azul 4177. A gente tem informação para o tráfico, a gente pegou a autorização de tráfico para Vitória, nível 360. Azul 4177, Vitória 360, tem aprovado. Foxtrot 40, pronto para cópia? Ativo, tudo está fazendo possível. 177, autorizado para Sierra Bravo Vitor Tango, nível de voo 360, via Provisque 50. Decola da pista no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bidev. Controle 119, decimal 8, transponder 5146, azul 4177. Gente, azul 4177, autorizado para a Vitória. Nível 360 de Latrobano, Upper Whisky 50, decola da 1-0 de curva direita, saída da El, Mandel Leta, Leda e Beto, transponder 5146, controle 119, última 8, azul 4177. Correto, azul 4177, chame pronto para o posicionamento, portão 1, senhor. Acima, portão 4177. Na remota do 3, hoje é 6251. Sim, 6251, coordenação com a equipe de solo. Existe um Airbus da TAM efetuando reboque até o portão 07 na sua retaguarda. Assim que mesmo acabar o reboque, você tem livre posicionamento. Hoje é 6251, chame táxi. Sim, sem problema. A gente aguarda o Airbus da TAM parquear no 7 e está autorizado para o feedback 6251. Salvador, confere, por favor, o tempo do reboque do Hotel Oscar. Era na parada e passeada. Oscar, obrigado, bom dia. Obrigado, foi bom dia. 18. 4 horas de autonomia alterna, Galeão. Galeão 1 no 8, a bordo 4 horas. Copiado, Oceania 251, tem táxi aprovado via Pátio, Juliette Alfa, até o ponto de espera, pistão 0, justo no 0 no 2. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10. Pátio, Juliette Alfa, o 251, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento de 090 graus, 08 nós. A gente decola pistão 0, 625. 349, bom dia. Então, gate 2 para a cota, 3340, está passando para a gente, está barulho. 7749, 34, Guarulhos, eu tenho aprovado, 1 minuto para a cota, chefe. Aguardando,